Joga a mão no céu e vem assim, vem. Que burrice você fez. Vamos ver. Se você fez destruir os nossos planos em troca de uma noite num motel, esqueceu da nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você. E eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. E eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Na verdade, ninguém merece uma coisa dessa, não. E agora some, vem. Por quê? Não muda não. Vai de novo. Vai, some. Vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver. Sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. O negócio é o seguinte, segura na palma da mão assim, vem. É só você, né? Te amei, fui sincero, te quis. Então vem. Eu não merecia isso de jeito nenhum.